Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa semana aconteceram três coisas que me sugeriram algumas explicações oportunas para ser dadas aqui nesta aula. A primeira foi uma mensagem do Rafael Falcon a respeito do exercício do necrológio. A segunda foram umas observações feitas por um amigo meu a respeito do filme O Jardim das Aflições, que ele teve a oportunidade de assistir inteiro. E a terceira foi o fato de que eu assisti novamente, depois de muitos anos, o debate entre o William Lane Craig e o Christopher Hitchens a respeito da existência ou inexistência de Deus. Essas três coisas, por incrível que pareça, estão ligadas. A mensagem do Rafael Falcon é o seguinte: ele diz que há anos ele vem tentando fazer o exercício do necrológio, mas que ele sempre esbarra em dificuldades. E que lhe parece que é impossível um sujeito fazer um texto como este do Necrológio, de fazê-lo pelo menos de maneira adequada, antes de ter chegado à camada 8 da personalidade. Bom, em parte isso aí é muito certo. O exercício do Necrológio, como eu expliquei no começo, ele tem que ser refeito muitas vezes, porque ele não é uma obra literária, a finalidade dele não é o texto em si. Ele é, vamos dizer, um estímulo para que você continue, né, tentando conceber a sua vida como um todo. O que, para muitas pessoas, é impossível, impossível. A maior parte das pessoas não tem a menor consciência biográfica, para usar um termo que eu mesmo inventei. Ou seja, você ser capaz de encarar a sua vida como se fosse o enredo de um romance, tá certo? Ou uma biografia já escrita, onde o desenrolar dos acontecimentos tem uma unidade, tem uma coerência. Claro que a coerência nunca pode ser total, porque a nossa vida é continuamente alterada por fatores externos sobre os quais não temos nenhum controle. Porém, a nossa reação a esses fatores externos, tá certo? É que tenta dar a esse elemento caótico que vem de fora um novo sentido de unidade. Quer dizer, você, desde que a sua vida tenha determinados propósitos, desde que você é guiado por certos valores, etc., etc., você tenta reagir a esse estímulo aleatório de maneira a integrá-los no seu plano de vida, por assim dizer. Né? Nesse sentido que o Ortega y Gasset dizia que o destino concreto do homem é a reabsorção da circunstância. Ou seja, a circunstância você não tem nenhum domínio, mas no momento em que ela chega a você, você vai ter que reagir de algum modo, você vai ter que responder a ela. Tá certo? E a resposta é, ou idealmente é, vamos dizer, uma tentativa de reintegrar o múltiplo na unidade, de reintegrar o caos na ordem. Tá certo? Porém, a noção de uma ordem da própria vida é uma coisa que escapa à maior parte das pessoas. Em geral, você vê, quando eu proponho exercício necrológico e pergunto assim, o que você quer ser quando crescer? Né? Você sabe que se você fizer esta pergunta a 1.000 pessoas, 999 vão responder com o nome de profissão. Isso quer dizer que entendem que a profissão é o seu destino. Ora, você acha que isso é normal? Parece normal na sociedade de hoje. Porém, você vê aqui, pelo menos até o século XVIII, as pessoas não escolhiam suas profissões. Você tinha uma sociedade estratificada, onde, né, como dizia, tem uns célebres redondilhas, Gil Vicente, né, a filha do sapateiro casa com o sapateiro, a filha do camponês casa com o camponês, e sempre foi assim, em praticamente todas as sociedades do mundo. Quer dizer, você tem uma série de estratos, de camadas sociais, que elas por si já são o destino do cara. Você nasceu ali, é ali que você vai ter que se virar. E as pessoas achavam isso inteiramente normal. E isto foi durante milênios. Quer dizer, a ideia de escolha de profissão, ela só começa a se tornar viável para um grande número de pessoas a partir do século XIX. Na verdade, no começo não é nem para um grande número de pessoas, é só para certas camadas, da pequena burguesia para sempre, para cima, né? E aos poucos isso vai se alargando, e vamos dizer que só no século XX e em certas partes muito privilegiadas do mundo, especialmente dos Estados Unidos e Europa Ocidental, é que a ideia da escolha de profissão se torna uma realidade para elas. Você não pode esquecer, por exemplo, que na União Soviética, que tem uma população imensa, né, as pessoas eram encaminhadas a certas profissões e certas atividades pelo Estado. o Estado decidia até onde iam morar. Você diz, ah, eu quero ser aqui um engenheiro em Moscou. Falou, não, você vai ser um ferroviário na Sibéria. Era assim o negócio. Né? Então, nós podemos dizer, a escolha de profissão é um luxo recente na história da humanidade. Porém, qualquer mudança que aconteça, a hora que ela dura mais de uma geração, ela começa a dar para as pessoas a impressão de ser eterna. Quer dizer, durou mais de 15 anos. O William Marias, no livro Método História das Gerações, ele calcula em 15 anos a mudança de geração. Não que as gerações durem 15 anos, mas a atividade pública delas, a entrada em cena de uma nova geração, acontece historicamente de 15 em 15 anos. Então, passou mais de 15 anos, já dá a impressão de que é eterno, de que sempre foi assim, de que isso é a natureza das coisas. E é claro que isto é uma ilusão. Mesmo porque as condições que permitem a escolha de profissão, elas dependem, vamos dizer, de uma ordem social estável, de um sistema que esteja funcionando, próspero, uma ordem legal existente. E tudo isto pode acabar do dia para a noite, mediante uma revolução, uma guerra, uma catástrofe qualquer, um furacão. E de repente você é devolvido a uma situação mais primitiva. Não é isto? Isto pode acontecer na escala social ou na escala pessoal. Não é isto? Então, por exemplo, o sujeito ele está indo muito bem, está tendo a sua. Ele vê a sua vida como desenvolvimento da sua carreira, de repente ele perde o emprego. Tem um filme com o Jack Lemmon muito interessante, acho que é O Prisioneiro da Décima Avenida, em que o sujeito é uma pessoa normal, comum, como todo mundo e tal, mas a partir do momento que ele perde o emprego dele, ele começa a ficar cada vez mais biruta, e a vida dele inteirinha destrambelha. Às vezes não precisa isso, a mulher do sujeito o larga. Né? E de repente todo o esquema de vida dele vem para baixo e ele se vê devolvido a uma situação muito mais primitiva, muito mais material, onde esse refinamento, vamos dizer, da escolha de um caminho de vida através da escolha de uma profissão se vê bloqueado, por assim dizer, ou impossibilitado. Então, todos nós deveríamos estar preparados para uma circunstância em que esse luxo nos é negado. Não é isso? Então, eu posso dizer que eu mesmo, pela minha experiência pessoal, durante décadas da minha existência, eu fui obrigado a trabalhar em coisas que não eram vocacionais de maneira alguma. Até eu botei uma notinha no Facebook dizendo, olha, eu já escrevi sobre turf, sobre jogo de polo, sobre fabricação de automóveis, né? Sobre assuntos dessas colunas femininas de aconselhamento, sobre mil e uma coisa, sobre futebol, tá certo? Sobre crimes, né? Ficar entrevistando prostitutas e delegados, né? Eu fiz tudo isso, não porque fosse a minha vocação, mas porque era o que estava disponível no momento. Né? Então, à medida que eu pude direcionar a minha vida cada vez mais no sentido da minha vocação, eu fui fazendo. Através do quê? Da reabsorção das circunstâncias, quer dizer, utilizando vamos dizer, as próprias dificuldades e as possibilidades abertas pela situação externa para poder me encaminhar para onde eu queria chegar. Durante muito tempo, eu sabia que eu ia ter que trabalhar numa coisa e estudar outra completamente diferente. Porém, uma vez eu li um parágrafo de Hugo de São Victor, contando assim, quando ele era pequeno, ele tinha mania de anotar tudo. Tudo o que ele via, tudo que diziam para ele, ele escrevia, escrevia, escrevia. Onde tem uma enciclopédia de inutilidades, mas ele acabou vendo que todas essas inutilidades acabaram sendo úteis depois, de algum modo. Quer dizer, à medida que a personalidade dele foi se completando, integrando, o seu perfil intelectual se desenhou, ele viu, oh raios, todas aquelas porcarias que eu andei anotando, todas elas me servem. Do mesmo modo, tudo que eu tive que observar sobre turf, sobre jogo de polo, sobre crimes, né? Sobre fofocas, sobre moda, acaba sendo útil de algum modo se você conseguir, vamos dizer, direcionar a sua vida num sentido, vamos dizer, cada vez mais integrativo. Só que esta integração, ela é justamente o grande problema da vida, tá certo? E é impossível você integrar todos os elementos da sua experiência a partir do conceito de uma profissão. Não dá. Porque profissão não é uma coisa real, profissão é um aspecto abstrativo. Se o sujeito disser, eu sou advogado, eu falei, tá bom, você é advogado quando você está no banheiro? Hã? Você é advogado quando você está dormindo? Não, então você só é advogado certas horas por dia em certas circunstâncias. Não é isto? Pode acontecer até de você cometer um crime, você vira réu e você tem que contratar um advogado, né? E do mesmo, todos os nomes de profissão são recortes abstrativos de atividades que o indivíduo desempenha em certas circunstâncias e em determinados momentos, e que, portanto, não pode desenhar a personalidade dele concreta. A personalidade dele concreta só pode ser desenhada como um personagem. Não é isto? Você não pode fazer um personagem perfeitamente delineado sem nem saber a profissão do cara. Por exemplo, eu me lembro do livro do Hubert Selby, The Demon, o Demônio. Eu li o livro inteiro, eu não sei até hoje, não sei direito no que aquele sujeito trabalhava. Não sei que trabalhava no escritório, mas fazendo o que lá dentro, não tenho a menor ideia. Né? E, no entanto, o personagem está perfeitamente desenhado, é como se eu o conhecesse. Você sente o drama dele como se fosse seu vizinho, seu conhecido, ou se fosse você mesmo. Né? Então, quer dizer, o nome de profissão é um dado, vamos dizer, parcial, abstrativo, isso nunca pode esquecer. E o nome de profissão não designa uma pessoa concreta, mas certas atividades que ele desempenha em comum com muitas outras pessoas. Se você diz, eu sou advogado, bom, você é advogado naquilo que o assemelha, pela sua atividade, a todos os demais advogados. Tá certo? Portanto, isso não é você. Ele, ser advogado é uma propriedade, tá certo? Que o ser humano tem. Né? Isso quer dizer que você encarar o seu destino pelo nome de uma profissão, você está se vendo como se você fosse uma abstração. O que não é verdade, você continua sendo uma pessoa concreta que existe de maneira permanente. Isso é importante. A sua existência não cessa. Nas horas que você não está desempenhando a atividade que teoricamente o caracteriza, a sua existência não para. Você continua existindo e tendo uma série de outras atividades. Então. Ah, então podemos desenhar talvez como, vamos dizer, um teste de personalidade. Um teste de personalidade é abstrativo, meu filho. Ele só pega certos pontos que você tem em comum com outras pessoas que também têm os mesmos testes de personalidade. Tá certo? Então, só existe uma maneira de você desenhar o perfil da sua vida. E esse perfil é o quê? É a sua biografia, é a sua história. É a história de uma vida. O que é a história de uma vida? Bom, se for uma vida que aconteceu realmente, é uma biografia. Se for uma vida imaginada, é um romance. Mas a estrutura é a mesma nos dois casos, né? A ordem narrativa é a mesma nos dois casos, né? E a técnica narrativa também. Existe uma série de permutações entre a técnica da biografia e a técnica do romance. Quer dizer, um biógrafo que não seja um grande leitor de romances não consegue contar uma biografia com começo, meio e fim. Ele se perde no meio, né? E vice-versa, né? Um romancista, ele treina conhecendo vidas reais de muitas pessoas, ou porque ele observou, ou porque leu as biografias, e assim por diante. Então, só existe uma maneira de conceber a sua personalidade concretamente. É através da imagem de um personagem biográfico. Então, esta, vamos dizer, foi a grande contribuição do Ortega y Gasset e do Julián Marías à filosofia. Eles que enfatizaram assim, insistentemente, a importância dessa noção que se chama a minha vida, né? Quer dizer, a minha vida no sentido biográfico, não no sentido biológico, tá certo? Então, quer dizer, o que quer que me aconteça, o que quer que eu pense, quaisquer conhecimentos que eu imagine ter ou não ter, tudo isso faz parte do quê? De um treco que se chama a minha vida. E o que é a minha vida? Daí, Ortega y Gasset define: la vida é lo que hacemos y lo que nos pasa. A vida é o que nós fazemos e o que nos acontece. É uma coisa muito simples, mas este conceito ele é realmente fundamental, não do ponto de vista metafísico, como ele imaginava, mas do ponto de vista funcional. Pelo menos, no mínimo, do ponto de vista funcional, ou do ponto de vista metodológico, né? Quer dizer, o que quer que você não seja capaz de enxergar como um capítulo, um elemento da sua vida, para você é uma coisa abstrata e é como se fosse um corpo estranho. Então, vamos dizer, as suas ideias, as suas crenças, por exemplo. Você acredita em tal coisa? Eu digo, muito bem. Quanto que isto pesa na sua vida? É? Se não pesa nada, por exemplo, na hora de tomar uma decisão você não leva aquilo em conta, então aquilo não existe para você. Você existe como, vamos dizer, um conceito abstrato que pode estar integrado na sua vida mental, mas não na sua realidade. Tá certo? Então, constantemente você referir a esta unidade ideal chamada sua vida, que é uma unidade, evidentemente, uma unidade conflitiva, tensional. Não é isso? Você conseguir referir a esta unidade tudo o que lhe acontece, tudo o que você sabe, tudo o que você pensa, tudo o que dizem de você, etc. Isto aí, vamos dizer, é a base do exercício do necrológico. É um constante esforço de reintegrar dentro da imagem ideal de um percurso de vida tudo o que vem de fora e tudo que lhe acontece. Lo que hacemos e lo que nos pasa. Então, essa foi a minha resposta ao Rafael Falcon. Se você não está conseguindo fazer, é sinal de que está funcionando. Porque você, cada vez que você tenta conceber o perfil inteiro da sua vida, ele já mudou em relação ao passado. Né? E você não sabe se ele vai mudar em seguida. E ele tem razão a dizer, bom, para fazer o exercício de maneira estável, você precisa ter chegado à oitava camada. O que é a oitava camada? É a etapa da crise existencial, que é própria do homem maduro. Quando ele vê toda a sua vida, todo o percurso, né, todo o caminho percorrido, e diz, afinal, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a justificativa de tudo isso aí? É, isso faz sentido ou não? Claro que todo mundo pode perguntar sobre o sentido da vida, qualquer garota de 8 anos pode perguntar. Mas você fazer essa pergunta em cheio, quer dizer, com todo o peso real, existencial que ela tem, tá bom, supõe-se que você já tem um percurso de vida. Né? Você já tem uma biografia, por assim dizer. O primeiro volume da sua biografia está escrito já. E você não pode mudá-lo mais. Quer dizer, você já tem uma profissão, você tem uma história, você tem uma atividade, você tem uma família, você tem responsabilidade, tem mais isso, mais aquilo. Você já fez várias coisas e você já colheu os frutos de várias das suas ações. Então, vamos dizer assim, uma parte da sua vida fechou, uma etapa da sua vida fechou. Tá certo? Então, essa é a crise da maturidade. Né? É claro que há pessoas que podem chegar à crise da maturidade um pouco antes. Outras podem chegar um pouco depois ou podem não chegar nunca. Tá certo? Isso aí não tem fórmula para esse negócio. Então, a minha resposta ao Rafael foi esta aqui. Quer dizer, se você não está conseguindo, então quer dizer que você está com a consciência do aspecto problemático, conflitivo, tensional da sua própria vida. E não é o texto que vai dar uma unidade a ela. Você vai ter que criar essa unidade a partir da diversidade, da multiplicidade caótica de tudo que lhe acontece. Então você está escrevendo a sua própria biografia, e nesse sentido, como diria o Louis Lavelle, você cria a sua consciência. Não do nada, evidentemente, tá certo? Mas a consciência tem esta capacidade de que ela só existe no momento em que ela está se intensificando. Uma consciência estática que não está em movimento, não está lutando por mais consciência, é o que acontece quando você está dormindo. Então você não tem consciência. Né? Então, consciência e mais consciência é exatamente a mesma coisa. Ou consciência ou luta pela consciência é a mesma coisa. Né? Essa luta, para a maior parte das pessoas, ela acaba muito cedo. E entra num estado, vamos dizer, de repetição que lhes dá, vamos dizer, uma sensação de segurança, de certeza, de rotina, etc, etc. Algum esforcinho elas sempre vão continuar fazendo, mas fazem o possível para que este esforcinho não contenha efetivamente nada de novo. Seja apenas, vamos dizer, a reiteração de alguma experiência já adquirida, né? De alguma vitória já conquistada. Mas, e é claro que as pessoas que se dedicam ao estudo, à vida intelectual, se a levarem a sério, então, vamos dizer, essa tensão por mais consciência tem que prosseguir até o último dia, a não ser quando você fique gaga e diga, olha, né? Fala que nem Henri Bergson, eu já disse tudo que eu tinha para dizer, acabou, ponto final. De acordo, se eu disser besteira, não tem importância. Tá certo? Ele fez isso. A obra do Henri Bergson é relativamente pequena e ela é muito bem fechadinha em todos os aspectos. E ele teve esta esta prudência de dizer, olha, minha mensagem está dada, não tem mais nada para dizer. Né? Um momento, preciso achar um copo. Então, este foi o primeiro acontecimento, e daí eu tirei estas explicações para dar para você. Ligado a isso, aconteceu que eu conversei com um grande amigo meu durante a semana, e ele disse, olha, eu vi o filme Jardim da Aflição, o filme está maravilhoso, só que faltou um negócio. Está mostrando ali você na sua atividade, na sua família, na sua casa, etc. Você faltou o aspecto polêmico. Né? Daí eu pensei, mas espera aí, eu para mim mesmo não sou polêmico absolutamente. Mas, eu acredito que tudo o que eu digo, é claro que pode estar errado, como qualquer ser humano pode cometer erros, mas eu não estou pensando essas coisas em termos conflitivos, né? Comigo mesmo, evidentemente. E é evidente que eu posso aproveitar, né, até falei, existem dois tipos de pensadores no mundo, existem os caras que são sistemáticos, construtivos, né, e existem aqueles que são reativos. Então, se você pegar o protótipo do pensador construtivo, Santo Tomás de Aquino, ele escreve uma série de obras, tudo planejadinho, tudo certinho, ele constrói uma obra, como que ele estivesse construindo uma catedral. O exemplo do pensador reativo é Leibniz. Leibniz não abria a boca se não houvesse uma provocação qualquer, quer dizer, um motivo. Não é isso? Que nem um conhecido meu, que o médico disse que ele não podia beber, falou, mas não pode beber nada. Não, você não pode ir bebendo sem motivo, né? Então, ele era um espanhol. Então, quando chegava uma visita, ele chamava a mulher: aí, motivo! Então, a gente é de um motivo. O motivo não precisa ser um motivo opositivo. Tá certo? Se bem que Benedetto Croce dizia que você não pode entender nada que um filósofo disse se você não souber contra quem ele está dizendo. Então, um certo aspecto do contra existe, tá certo? Mas é evidente que esta provocação externa, ela é só o motivo, ela não é o conteúdo do pensamento. O sujeito me deu uma explicação, ele disse uma tremenda besteira sobre algo, ele me deu a chance, eu tenho que ficar grato, ele me deu a chance até de explicar que é uma coisa mesmo. Tá certo? E já veremos um exemplo disso daqui a pouco. Então, tem um amigo meu que uma vez encontrou um livro num sebo, e o livro estava cheio de anotações a lápis. Mas isto é uma besta quadrada, isto é um cretino, isto é uma estupidez, papapá. Ele falou, isso aqui só pode ser coisa do Olavo. Ele comprou o livro de volta e me levou. E de fato o livro era meu. Então, isso acontece, tá certo? Mas não é um espírito polêmico. Por quê? Porque eu não estou falando com a pessoa. Eu não estou discutindo com o seu fulano ou o seu ciclano. Eu estou aproveitando uma estupidez que ele disse para explicar as coisas do jeito que eu as entendo. Então, não é bem uma provocação, é um estímulo, é uma ocasião, tá certo? E certos pensadores, escritores, precisam desta provocação. Você vê, por exemplo, o Novos Ensaios sobre o Conhecimento Humano, do Leibniz, é todo escrito em resposta a John Locke. O livro da Teodiceia é escrito em resposta a certas pessoas, que eu não me lembro mais quem é. E assim por diante. O Leibniz nunca escreveu uma obra sistemática. Tudo dele é pedacinho aqui, pedacinho ali, em resposta. As coisas que eu escrevo também são assim. Tá certo? No começo eu ficava revoltado com isso. Não, um pensamento pode ser sistemático, mas não a obra. Isso é importante. Aqui o Edinho está perguntando, né? Quer dizer, o pensamento pode ser muito sistemático, muito bem estruturado, mas a obra escrita não é. Não podemos confundir as duas coisas, não é isso? Então, você vê que raros são os filósofos cuja estrutura da obra escrita corresponde com a estrutura do pensamento. Isso aí, nem o próprio Santo Tomás de Aquino é assim. Porque, pelo menos, teve algumas obras que ele escreveu por ocasião também, por chamadas Quaestiones quod libetales. Eram quando ele chegava no topo da carreira de professor, então ele reunia a congregação e ninguém tinha que responder qualquer pergunta que lhe fizessem. Então, evidentemente, ele não podia prever coisas das perguntas, então as questões limitadas são obras de ocasião. A Suma contra os Gentios ele escreveu especialmente para leitores judeus e muçulmanos, que não era o público habitual dele. Tá certo? Então, mesmo no caso de São Tomás de Aquino, a estrutura da obra não corresponde totalmente à estrutura do pensamento. Eu acho que o único exemplo desse tipo que eu vi foi o Kant. Kant, você pegar os vários títulos dos livros dele, corresponde às várias seções da filosofia dele. Não conheço outro caso idêntico, mas se existe um, quer dizer que pode existir. Então, aí eu comecei a pensar o seguinte, falei, bom, peraí. Como dizia Stendhal, a fama é o conjunto dos equívocos tecidos em torno de um nome. Se você pegar esses aspectos polêmicos, eu digo, bom, você sabe que a palavra polêmico no Brasil quer dizer aquilo que é problemático, aquilo que é duvidoso, que é incerto, ou talvez que seja escandaloso, ofensivo, etc, etc, etc. Eu digo, muito bem, eu nada vejo de ofensivo nem de escandaloso na minha própria pessoa. Mas tem pessoas que vêm. Quem são pessoas que vêm? São pessoas que me conhecem de perto, que são grandes estudiosos da minha obra? Não. São observadores periféricos que pegaram um pedacinho e reagiram a ela. Ficaram ofendidos com certas frases, né? E, sobretudo, ficam com medo, porque as coisas que eu estou dizendo, evidentemente, deixam pessoas inseguras. Não é isso? Na medida em que eu estou demonstrando que, às vezes, a estrutura inteira de uma vida é baseada em puro fingimento histérico, é claro que o sujeito tem que ficar com medo, ele se sente ameaçado. E, como bom histérico, ele tem a reação característica, que em vez de graduar o medo pelo tamanho do perigo, ele gradua a imagem do perigo pelo tamanho do medo. Então, se o Olavo me intimidou dessa maneira, ele deve ser um cara muito agressivo, muito malvado, ele quer acabar comigo. Eu digo, mas isso é puramente projetivo. Né? Então, isto não faz parte, evidentemente, da minha personalidade, muito menos da personalidade intelectual, faz parte da imagem pública. A imagem pública que existe, não entre vocês que me leem, ou entre pessoas que estudaram a minha obra, mas entre pessoas que ouviram um vídeo do YouTube, ouviram um programa de rádio, e têm essas reações. Falam, bom, é claro que isso não se integra na minha imagem. Se integra, vamos dizer, do mesmo jeito que uma unha que você acabou de cortar, ela faz parte de você? Não, não faz. Isso se integra como a sujeira que sai de você quando você toma banho. Ela estava ali, não posso negar que ela estava, é? Quer dizer, o sujeito foi lá, andou na lama, se sujou todo, papai, daí chega em casa e toma banho. Bom, aquela coisa toda estava nele, mas não é ele. Né? Então, eu tenho um jeito de eu integrar essas coisas na minha imagem, falo, não tem como fazer isso aí. Isso seria, por assim dizer, a história social do Olavo de Carvalho, a história da imagem do Olavo de Carvalho. Mas já se escreveram livros assim. Né? Toda a chamada estética da recepção é a história do que os outros pensaram sobre determinadas obras. Não é isso? Existe um livro do Friedrich Gundolf sobre Júlio César. Júlio César, história da sua fama. Não é a história de Júlio César. É a história do que pensaram de Júlio César. E o que pensaram de Júlio César pode parar muito longe do centro de interesse de Júlio César. Então, toda a vida humana ela tem, evidentemente, tem um centro e tem a periferia. O centro é aquilo que o indivíduo está eminentemente dedicado a fazer. E isso é que marca a camada da personalidade em que ele está. Aquilo que ele está buscando com mais intensidade e mais constância. Então, isto é o centro da sua vida. E o resto, vamos dizer, são vários círculos, né, periféricos que vão se afastando cada vez mais. Até chegar, vamos dizer, na imagem que o sujeito tem, pessoas que não o conhecem e que nada sabem dele. Agora, o fato é que, no Brasil, pelas circunstâncias muito peculiares da cultura ou incultura local, grande parte das opiniões circulantes são desse tipo. Então, pessoas que não leram nada, não sabem nada, não acompanharam o curso, compraram nada, mas tiveram uma impressão a partir, sei lá, de uma frase ouvida. Eu falo, bom, então é claro que a imagem do sujeito, se for traçar tudo isso, ela se tornará totalmente caótica. Ela fica indesenhável, por assim dizer. Não é isso? Tão indesenhável que, vamos dizer, as opiniões serão tão anárquicas e tão, como é que se diz, desencontradas, que não pode formar unidade nenhuma. Você pega lá o seu Reinaldo Azevedo e diz, esse Olavo trabalha para o PT. Né? E daí vem um petista e fala, não, esse aí é o suprassumo do reacionário fascista. Tal. Como é que eu vou integrar essas duas coisas no Mimar? Isso aí são coisas que pessoas pensaram. É claro que depois de eu bater as botas, que é uma coisa que eu não pretendo fazer nos próximos 5 minutos, talvez nem amanhã, né? Haverá aquele fenômeno do Mallarmé, do tel qu'en lui-même enfant l'éternité l'échange, e a imagem se estabilizará. Porque não havendo mais vídeos do YouTube, nem conferências, nem programas de rádio, o sujeito será conhecido evidentemente pela sua obra estabilizada. Seja sob a forma de gravações de aula, seja sob a forma de curso. Então a imagem se tornará mais integrada. Isso acontece comigo como acontece com todo mundo. Se você tem algumas biografias que são muito interessantes nesse aspecto, né? Você verá, a imagem que se forma das pessoas depende, não depende delas, evidentemente, depende de circunstâncias externas. Se você pegar, por exemplo, a vida do próprio Ortega y Gasset, existem muitos livros a respeito, não só da filosofia dele, mas da biografia dele, você vê que esta imagem, depois da morte dele, mudou assim 180 graus. Por quê? Porque os caras começaram a publicar os cursos dele. Né? Então, a própria cronologia da vida dele mudou completamente. Você vê, quando lançaram a primeira vez a coleção de obras de Ortega y Gasset, a revista do Ocidente, que a editora dele mesmo lançou em 6 volumes, esses 6 volumes se espalharam pelo mundo e fizeram uma certa imagem. Até agora, a coleção já foi ampliada em mais 6 volumes. E não sei o que mais vem por aí, porque tem coisas que não estão integradas na obra completa ainda. Você vê, eu mesmo, eu tinha a coleção do Ortega y Gasset mais completa do que a primeira, em 10 volumes. Quando entrei naquele concurso de ensaio sobre o Ortega y Gasset, ganhei o concurso, eu ganhei de prêmio, entre outras coisas, a nova edição que já vinha em 12 volumes. Incluía, então, os escritos políticos. Então foi ali nos escritos políticos que eu descobri pela primeira vez que Ortega y Gasset era esquerdista, meu Deus do céu. Hã? Porque a fama inteira, não, ele era... Se você pega o livro do Arnold Hauser, História Social da Literatura e da Arte, está lá. Né? A maioria dos intelectuais estava marchando para o fascismo, atitudes mais reacionárias, sob o guiamento de Henri Bergson, Ortega y Gasset e outros. Né? Ele, bom, esta é a imagem, porque eu quero escrever um livro chamado La Rebelião de las Massas, e os caras entendiam as massas no sentido puramente socioeconômico da coisa. Quando não é. Quando ele está falando o homem massa, era hombre massa, não é definido por traços socioeconômicos, mas por traços puramente intelectuais. Então você pode ter um homem de elite no proletariado, e você pode ter um homem massa na presidência da República. Aliás, acabamos de... Não ficamos com Lula aí, não sei quantos anos depois. Né? Você vê, a Dilma já é de uma classe social um pouquinho mais alta que o Lula, mas ela é mais mulher massa do que ele. Não é isso? Então, tem muito homem massa por aí exercendo funções importantíssimas, até posando de intelectuais. Se você quer o Renato Janine Ribeiro, para mim é o típico homem massa. Ele só pensa o que a patota dele pensa, não é capaz de pensar uma coisa por si mesmo. Né? Então, é o homem massa no sentido do Ortega y Gasset. Mas como o livro... O que aconteceu? Alguns indivíduos que leram o Rebelião das Massas, ou que ouviram falar, se sentiram ofendidos, porque dizem, não, eu sou um proleta, eu estou sendo excluído, etc, etc. E tiveram essas reações. Quando eu mesmo acreditava que o Ortega y Gasset era um homem da direita, meu Deus do céu. Depois, quando fui ler os 2 volumes de escrito político, eu falo, que há? Ele foi eleito deputado por uma coligação de esquerda? Hã? E tem lá um discurso dele para um sindicato de trabalhadores explicando exatamente isso. Fala, não, o homem massa não tem nada a ver com a sua classe social, meu filho. Daqui dentro de vocês pode sair um monte de homem de elite, e da elite econômica pode sair um monte de homem massa. Falei, bom, então a imagem toda teve que ser refeita várias vezes, está sendo refeita ainda. Mas, por quê? Acontecia que na Espanha você não tinha uma atividade universitária de filosofia organizada como tinha em outros países. Então, o Ortega y Gasset, ele, quando volta da Alemanha, de ter estudado em Marburgo, ele exerce várias atividades ao mesmo tempo, entre as quais as de jornalista, radialista, conferencista, político, tudo, ele faz um pouco de tudo. Então, evidentemente, a sua obra é muito desorganizada. Na verdade, ele confessa que ele jamais terminou um livro, e é verdade. Todos os livros dele são pedaços. Então, é natural que uma vida assim ela espalhe equívocos por tudo quanto é lado. E leva décadas depois da morte do negro para traçar o perfil. Não é isso? Então, eu pensei aqui, mas como que o Josias. É verdade, faltou este aspecto polêmico que é a imagem que o Olavo de Carvalho tem lá em Vila Nhocunhé, né? Em Vila Nhocunhé, no Amazonas, no Polo Norte. Né? Como é que o Josias pode consertar isso aí? Ele não pode. Porque esta opinião está espalhada entre milhares de pessoas completamente heterogêneas, né? Em lugares os mais imprevistos. Então, eu não vejo como o Josias poderá acrescentar esse outro lado, né? O que ele pegou, o que ele tentou pegar, foi, vamos dizer, o centro da vida do Olavo de Carvalho. O que o Olavo de Carvalho faz todos os dias, o tempo todo, na casa dele mesmo. E essa é a imagem que ele transmitiu. Eu não vi o filme ainda, mas eu sei que essa era a proposta. Mas daí aconteceu que eu assisti de novo, depois de muitos anos, que eu já tinha esquecido, o debate do Christopher Hitchens com o William Lane Craig a respeito de se Deus existe ou não existe. E daí eu pensei assim, oh meu Deus do céu, mas se ele faz tanta confusão a respeito da existência de um Zé Mané como Olavo de Carvalho, quanto mais não farão com relação a Deus. Não é isso? Então, eu ouvindo aquela coisa, né, eu vi que, bom, os argumentos que apareciam pró e contra, evidentemente, o argumento ontológico, o argumento cosmológico, aqueles de sempre, começaram a discutir tudo isso. E eu já tinha observado há muito tempo a seguinte coisa. Vocês acham que a ideia, vamos dizer, de um Deus único, onipotente, invisível, infinito e eterno, é uma coisa muito natural no ser humano? Tem gente que diz que é. Diz que a humanidade primitiva tinha essa ideia, depois ela se perverteu e virou politeísta. Mas isso é uma suposição, uma invenção de uma época paradisíaca que nós não conhecemos. A verdade histórica é que você vê milhares de politeísmos aparecendo antes do monoteísmo. Não estou certo? Todo lugar que você procura, você tem lá uma pluralidade de deuses. Não é isso? Em Grécia, em Roma, na China, na Pérsia, tem um monte de lugares. E quando São Paulo, apóstolo, chega lá em Roma, ele diz: vocês têm aqui esse panteão de deuses, mas eu vim lhes falar do Deus desconhecido. Presta bem atenção, hein? Quer dizer, ele estava falando um negócio que era novo para eles, que para os judeus podia ser muito velho, porque eles já estavam conversando com tal. Para eles não era desconhecido. Deus tem um diálogo permanente com a comunidade judaica de geração em geração. Mas para os outros aqui não é novidade. Então, eu pensei assim. O que são os deuses do politeísmo? Eles são criadores do cosmos? Não. Então, o grande deus dos gregos romanos, Zeus ou Júpiter, ele não criou universo algum. Ele tinha um pai e um avô. Ele é filho de Saturno e neto de Urano. Então, quando aparece Júpiter, que é o deus máximo, o deus criador já tinha morrido. Então, isso quer dizer que a noção de deus e a noção de deus criador, para eles, são duas noções completamente diferentes. Então, o que é a divindade máxima? É aquela que criou o cosmos, não é aquela que o rege. E mesmo assim não rege totalmente, porque tem outros deuses que o contrariam. Então, esta noção você vê no universo inteiro, em todas as sociedades. Quer dizer, o que que define esta noção mais primitiva de Deus ou deuses? Um Deus é uma força sobre-humana de dimensão cósmica ou até supracósmica que determina amplas parcelas da nossa existência para muito além do nosso controle. Tenha ou não criado o mundo. Não é isto? Então, se o sujeito não conseguiu apreender nem mesmo esta noção, como é que ele vai pegar a noção do Deus único, eterno, onipotente e invisível? Eu falo, não tem jeito. Isso também é uma coisa que dizer, ah, você vai se converter ao cristianismo. Eu falo, bom, antes de você se converter ao cristianismo, você tem que se converter ao politeísmo, senão você não vai entender o que o cristianismo está falando. Porque o Deus cristão é o quê? Ele não é um Zé Mané, ele é o Deus dos deuses. Não é isso? Rei dos reis e Deus dos deuses. Não é isso? Então, o que que você precisa para resolver a questão de se Deus existe ou não? Então, eu vi ali, por exemplo, o Craig e o Hitchens discutindo se Deus criou o mundo ou se o mundo se criou sozinho. Entendeu? Olha, criar o universo foi a coisa mais espetacular que Deus já fez, segundo o nosso conhecimento. Não é isso? E eu digo, eu conheço o universo inteiro em todos os seus aspectos? Não. Então, a pergunta é o seguinte: como é que alguém que eu desconheço completamente criou outra coisa que eu também não conheço? Essa pergunta não tem resposta, obviamente, é? Ela está tão mal formulada que não tem jeito de você dizer isso. Então, você misturar a questão da existência ou inexistência de Deus com a questão de se ele criou o universo ou não, é uma coisa de um primitivismo lógico absolutamente indesculpável. Por exemplo, para você saber se um sujeito existe ou não, você precisa saber tudo o que ele fez na vida. Ou as coisas principais que ele fez. Claro que não. Deus, mesma coisa. Então, saber se Deus existe ou não, é só você ter um conceito de Deus que permite identificá-lo, se você o encontrar, e depois você averiguar se o ente assim considerado se manifesta e é visível, é cognoscível na realidade de alguma maneira. Não é isso? Mas o pessoal acha que aquele debate foi de alto nível. Para mim, foi de baixíssimo. De parte a parte. Da parte dos dois. Por quê? São argumentos lógicos muito elaborados, mas que falham à realidade concreta. Eu acho que quando você apelar ao argumento cosmológico, né? O cosmos teve que ter uma origem, alguém teve que ter criado, tá certo? Ou o cosmos se criou sozinho, tá certo? Tudo isso é muito complicado e você está tentando resolver uma incógnita por outra incógnita. O que nós conhecemos do universo ainda é muito pouco. E este objeto, em grande parte desconhecido, pode ter sido criado por outra incógnita ainda mais desconhecida, e eu quero resolver esse problema. Não dá para fazer isso, dá para você fazer na esfera puramente lógica. Mas a esfera puramente lógica, pessoal, não tem nada a ver com realidade. Ela tem só a ver com possibilidade e impossibilidade. Então você pode demonstrar logicamente que a existência de Deus é necessária logicamente, né? Ou que ela é contingente logicamente, de acordo com a posição que você tomar. Tá certo? Mas esse Deus do qual você está falando em termos de possibilidade ou impossibilidade, necessidade e contingência, é o Deus concreto que existe? Fala, não, ele é apenas a possibilidade teórica de Deus. Está entendendo? Isso é absolutamente fundamental. Você tem que demonstrar a existência de tal sujeito é necessária, né? Por exemplo, eu estou aqui, quer dizer, alguém me gerou, então, sei lá, meu pai, seu Luiz Gonzaga. A existência do Luiz Gonzaga é necessária, está aqui a prova, está aí o filho dele. Né? Eu digo, bom, e se não foi ele, foi outro cara? Então, você não conhece essa pessoa realmente, você apenas sabe que a existência dela é necessária. Então, você está enfocando Deus como um conceito abstrato. Né? Ora, o conceito abstrato é aquilo mesmo que os santos e místicos falam depreciativamente, pejorativamente, como Deus dos filósofos. Esse não é o Deus, esse é o conceito de Deus. Esse Deus está falando, pode ser necessário, mas esse aí não pode curar uma gripe, não pode curar uma hemorroida, não pode fazer nada. Só quem pode é o ser real, concreto, que esse conceito designa. Mas o que está agindo é a pessoa e não o conceito. Então, o que nós queremos saber é se esta pessoa concreta, chamada Deus, existe. E não se a existência dela é necessária ou contingente. Está entendendo? São duas questões completamente diferentes. A questão da necessidade ou desnecessidade da existência de Deus não responde à existência concreta deste Deus em particular. Estão entendendo? Isso é uma coisa tão elementar que o sujeito não percebe isso. Digo, olha, é zero de lógica. Vem no pacote pronto chamado argumento cosmológico. Eu acho, eu quando escuto falar em argumento, eu já começo a ficar bravo. Porque eu li no William Dummett que a filosofia é uma coisa para quem gosta de argumentos abstratos. Eu falei, esse homem, ele pode ser um grande lógico, mas ele não sabe o que é filosofia. Porque a própria distinção entre o abstrato e o concreto já é um problema filosófico. Como é que eu vou poder fazer essa distinção mediante argumentos abstratos? É? Então, quer dizer, eu vou ter que observar e analisar a passagem real do abstrato ao concreto no pensamento humano. Isso eu não posso fazer mediante argumentos abstratos. Aliás, nem argumento, porque isso não é uma coisa de argumentar, é uma coisa de observar e descrever e analisar. Então a filosofia é eminentemente análise, não argumentação. Argumentação é a lógica, é a dialética, é a retórica, são disciplinas auxiliares da filosofia, não a própria filosofia. Se você ler a obra inteira do Louis Lavelle, é muito difícil você encontrar algum argumento lá. Ele tinha horror de argumentar. O que ele fazia era descrever e analisar. Então, você fica com todos os argumentos do mundo, não vai resolver o seu problema. O que você tem que fazer é você formular um método que permita matar essa questão de uma vez por todas. Não é isso? E o que você quer saber não é a possibilidade, ou necessidade, ou contingência de um conceito de Deus. O que você quer saber é se este Deus aqui, para o que você está realizando, existe mesmo ou não. Então, eu me lembrei daquele versículo de Mateus 11, 2, 6, em que os caras perguntam para nosso Senhor, em nome de João Batista, é você o Messias ou a gente deve esperar um outro? E ele diz, voltem e contem para João Batista o que vocês viram e ouviram. Está aí o paralítico andando, está aí o cego enxergando, está aí o leproso limpinho, é isso que acontece, é o que vocês viram e ouviram. Então, o que Jesus Cristo fez? Ele nos forneceu o método para tirar a questão. Não é saber se a existência de Deus é necessária. Não, é saber se este cara aqui é Deus. Hã? E isto não é uma questão filosófica, isso é uma questão científica. Não pode ser resolvido por meios filosóficos. É preciso o método científico. Não é isso? Portanto, vamos dizer, é observação e experiência e análise dos fatos observados. Não é isso? Então, daí nós entramos, vamos dizer, na questão dos milagres. E a questão dos milagres é sempre discutida do mesmo jeito que os caras discutem a existência de Deus, como possibilidade teórica. É? Então, às vezes, caindo num ridículo monstruoso, como Kyle Hitchens. Ele diz, não, desde o século XVIII, David Hume demonstrou a impossibilidade dos milagres, porque eles violam as leis científicas de causa e efeito. Né? Só que depois, eu, como vacina contra isso, eu fui... Aquele negócio estava muito abstrato, daí eu fui ouvir o John Lennox, que é um homem que tem o pé no chão, que E o Lennox disse: escuta, mas David Hume não acreditava em causa e efeito. Ele não acreditava em lei científica nenhuma. Ele dizia que nós só acreditamos nas leis científicas por força do hábito. Então elas não têm validade cognitiva nenhuma. Então o que adianta você alegar contra uma coisa que não tem validade cognitiva, outra coisa que também não tem validade cognitiva? Não é isso? Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de enfoque ele ainda é muito primitivo. Ele se deixa levar muito pelas palavras e não coloca a questão seriamente. Né? Porque é o seguinte, se só existe um Deus em três pessoas, e se Jesus Cristo é um desses três, tá certo? Que é, em essência, o mesmo dos outros dois, então o problema não é saber se a existência de Deus é necessária ou não, é saber se este indivíduo em particular, ele é o Deus ou não. Então, todos os argumentos abstratos do mundo jamais vão resolver essa questão. Então, só tem um jeito de saber. É você partir, vamos dizer, de um conceito identificável do que é, vamos dizer, a ação divina, não o conceito de Deus em geral, mas da ação divina, né? E ver se ela se verifica no caso de Nosso Senhor Jesus Cristo ou não. Não é isso? O que é um problema de ciência, não de filosofia. Não é isso? Hoje em dia existe a chamada filosofia experimental da religião. Já existe isso. Né? Eu acho que não chega até a ter essa clareza e contundência do que eu estou falando, mas as pessoas estão na pista e um dia vão chegar lá. Tem uma senhora chamada Ellen de Cruz, ela escreve umas coisas, ela diz umas coisas muito interessantes a respeito. E escreveu uns livros também muito interessantes. Então, eles estão na pista. Falam, bom, esse é um problema experimental, meu Deus do céu. Hã? Então, você tem que ver que existem certos tipos de ação que são inacessíveis ao ser humano. E que se alguém pratica essas ações, ele é um Deus. Se ele não é o Deus definitivo no sentido cristão, ele é pelo menos um Deus no sentido greco-romano. Hã? Se você provou a existência de Júpiter, de Marte ou de Pallas Athena, tá certo? Você já saiu do materialismo de uma vez por todas. Está livre disso. Tá certo? Então, você tem que pegar alguma ação que seja materialmente impossível, não apenas improvável, materialmente impossível, e ver se alguém consegue fazer essa ação. E eu dou como exemplo o Padre Pio, quando ele chegou a menina sem pupilas e ele pede a Deus que faça a menina enxergar e Deus faz. Deve ser, bom, isso não prova a existência de Deus, pode ter sido o próprio Padre Pio. Esse é o poder do próprio Padre Pio. Então, Padre Pio é Deus. Quem foi que disse que Padre Pio é Deus? Jesus Cristo disse que o Padre Pio é Deus. Ele disse, você é eu. Então, está aí resolvido o problema, meu filho. Agora, se as pessoas vão discutir o milagre em termos de possibilidade ou impossibilidade teórica, elas não vão chegar a nada nunca. Por quê? O que que o milagre é? Uma teoria? O milagre é idêntico à teoria de que existem milagres? Só na cabeça de um jumento. Não é isso? Então, eu sou idêntico a uma teoria de que existe o Olavo de Carvalho? Não, eu sou uma coisa, a teoria é outra. Vocês também. Não é isso? O Arruinaldo Azevedo é uma coisa, a teoria de que existe o Arruinaldo Azevedo é outra teoria. Não é isso? Então, milagre é a mesma coisa. Milagre é uma coisa e a teoria de que existe milagres é outra. Então, só existe um jeito de você estudar, você pegar o fato e analisá-lo até o fim. E ver ali as devidas conexões de causa e efeito. Você não pode dizer que a cura da menina saiu do nada, porque houve algum antecedente. Não é isso? Houve o Padre Pio, e para provar que o Padre Pio era Deus, estava ali, né, as marcas dos pregos na mão. Aliás, antes do Padre Pio fazer qualquer coisa, ele já tinha demonstrado que ele era uma presença divina. Por quê? Porque saiu mais sangue da mão dele, né, durante a vida dele do que poderia ter saído de 100 corpos humanos. Como é que tem tanto sangue nesse homem? Então já tinha, já estava, vamos dizer, esta propriedade divina o homem tem. Ele pode perder todo o sangue do corpo dele 100 vezes e continua andando e falando como se nada tivesse acontecido. Então, isso quer dizer que o Padre Pio criou o mundo? Não. De jeito nenhum. Então é a mesma coisa, vamos falar em termos do na linguagem do politeísmo. Padre Pio não é Deus, ele é um Deus. Existem outros. Está entendendo? Se você aprendeu esta noção, então você já alcançou o nível de consciência do politeísmo greco-romano, o que é infinitamente superior ao Christopher Hitchens, ou Richard Dawkins e outros. Por quê? Para você aprender a noção de uma ação divina, você precisa ter sido capaz de apreender unidade e continuidade em processos histórico-cósmicos muito longos. Então, vamos supor, o indivíduo ele é um materialista e daí ele decide entrar para a nova era e estudar astrologia, por exemplo. Ele deu muito bem. Você é capaz de acompanhar um ciclo de Saturno, por exemplo, de 27, 28 anos, e pegar uma continuidade biográfica ou histórica por trás disso? O sujeito que conseguisse isso, ele já estaria maduro para escrever um necrológio. Então, por exemplo, o Ortega y Gasset estudou as vidas de muitos filósofos. E ele disse o seguinte, na quase totalidade deles, as ideias fundamentais deles se formam mais ou menos a partir dos 26 anos. E isso é o tempo de duração do ciclo de Saturno. Se é o planeta Saturno que está fazendo isso, ou se é alguma outra força, não interessa, mas existe uma ciclicidade de 26, 27, 28 anos. E ela tem, sobre os seres humanos, um poder que eles não controlam. Então, por que o ser não pode ter suas ideias fundamentais aos 12 anos, ou aos 93? Por que tem que ser nessa idade? É porque fechou um ciclo, portanto, existe um fator que atua com essa duração. E o ser humano não tem nenhum poder sobre isto. Este fator, por outro lado, não corresponde a nenhuma à atuação de nenhuma força material identificável. Então, vamos dizer, os ciclos planetários, no sentido, vamos dizer, da astrologia que a nova era pôs aí à disposição, já são mais ou menos deuses no sentido greco-romano. Então, se você conseguir identificar ciclos mais longos e você vê que eles coincidem com ciclos planetários, você vê que os greco-romanos não estavam tão loucos ao considerar que esses planetas são deuses. Pouco importando no caso. Quer dizer, como vou saber se é um deus ou um demônio? Digo, tanto faz. Muitos dos deuses greco-romanos nós consideramos demônios. Mas o demônio não é um Zé Mané, é? O demônio não é, vamos dizer, uma entidade física identificável. Ele tem uma identidade, ele é alguém. E ele tem uma ação cuja duração ultrapassa a duração da vida humana, tá certo? E uma abrangência que ultrapassa a capacidade de ação dos seres humanos. Se ele é bonzinho ou malvado, bom, veremos depois. Isso quer dizer que, no sentido greco-romano, o demônio seria um deus entre outros. Tem um monte de deus aí que tem nos ajudando e tem um aí que está a fim de ferrar conosco. Mas é um deus no sentido greco-romano. Mas eu insisto, se você não é capaz de aprender a noção desse Deus, no sentido greco-romano, politeísta, como é que você vai aprender o grande supremo Deus invisível, o Deus desconhecido? Se você não pega nem os deuses conhecidos, meu Deus do céu, não dá. Então, quando Deus se revelou à nação judaica e não às outras, ele sabia o que estava fazendo. Por que ele fez isto? Porque os judeus têm uma continuidade histórica tradicional, uma passagem, uma transmissão de consciência de uma geração a outra, através da sucessão dos profetas. E eles, portanto, podiam identificar a ação divina que se prosseguia ao longo dos séculos e milênios com uma coerência. Por exemplo, quando Israel cometia determinados erros, ela era punida. Não é isso? Daí ela se corrigia, tudo voltava como antes. Ora, como é que você vai pegar a continuidade de uma coisa dessa? Né? Quer dizer que Deus disse: você faz o bem, a minha misericórdia se estende a 40 gerações dos seus sucessores. E se você comete um pecado, um crime, o castigo se estende a 4 gerações. Ora, como é que eu vou saber o que aconteceu há 4 gerações, se eu não me lembro nem do que aconteceu semana passada? Então, se não houver uma tradição de família que vai passando e contando a história, não é possível. É? O único povo que tinha isto era o judeu. Por quê? O judeu, durante grande parte da sua vida, não tinha continuidade espacial, geográfica. Então, ele se apega ao quê? À continuidade temporal, à narrativa. Então, era lógico que esta noção, vamos dizer, de um Deus onipotente, infinito, onipresente, etc., só podia ser apreendida por um povo que tivesse isso. Né? Porque se Deus falou uma coisa para você, como é que o seu neto vai. E o seu neto, né, você cometeu um crime aqui, o seu neto paga por ele, mas você nem sabe o que seu avô fez. Como é que você vai pegar a continuidade? Você não pega. Então, a continuidade histórica do povo judeu foi a condição necessária para que essa consciência, vamos dizer, do Deus desconhecido se impregnasse naquele povo e a partir dele se transmitisse aos outros. Mas por que os judeus não transmitiram, não fizeram eles mesmos? Bom, isso ultrapassava a capacidade deles. Era preciso um algo mais, e esse algo mais foi exatamente Jesus Cristo, a encarnação. Não é isso? Então, isso quer dizer que todo o problema da existência ou inexistência de Deus tem de ser separado do problema da origem do universo. Nós podemos chegar no problema da origem do universo. E até chego, tá certo? Através da noção do logos, né? O conjunto das relações lógico-matemáticas que antecede a existência do universo. Quer dizer que se. Quando aparece o universo, e hoje a ciência é unânime ao dizer que o universo teve um começo, tá certo? Ou seja, a noção do universo eterno já foi para as cucuias faz tempo. Então, naquele momento que se forma o universo, em que ele aparece graças a certas proporções matemáticas que ali são obedecidas. Mas se elas conseguem moldar aquele momento, é porque elas já eram válidas antes. Na verdade, as relações matemáticas são independentes da existência de qualquer universo. Mas se aquele grupo de relações e proporções matemáticas era válido naquele instante e era válido antes, isso quer dizer que o conjunto inteiro das proporções matemáticas e relações matemáticas é independente de tempo anterior ao universo. Mas só as relações matemáticas não, porque você dizer relações matemáticas, relações lógicas é a mesma coisa. Ou seja, a estrutura inteira da razão era válida antes. Agora, pergunto eu, podemos encarar essa estrutura inteira da razão como uma mera coisa, como se fosse um programa de computador? Não, porque o programa de computador subentende alguém que o conheça e que o entenda. Portanto, o programa de computador, ele não tem uma racionalidade própria. A racionalidade dele depende de que alguém o apreenda como conjunto. Só que o conjunto inteiro das relações lógico-matemáticas, se ela não tiver em si o princípio da sua própria inteligibilidade, ela não pode funcionar. Então, isso quer dizer que esse conjunto inteiro, ele, para ser válido, ele precisaria ser auto-inteligível. Ele tem que ser inteligível em si mesmo e não em função de um outro. Então, o que é isso aí? É o Logos Divino. É o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu. É muito difícil entender? Não, então chegamos nisso aí, em termos de argumento cosmológico. Isso eu acredito que já é um passo além do argumento cosmológico. Existem alguns cientistas que argumentam, né, mais ou menos no mesmo sentido. Até outro dia eu coloquei um link lá. Ah, tem um físico que está dizendo exatamente a mesma coisa que eu estou ensinando faz 30 anos. Então, qualquer pessoa que analise isto com sinceridade vai acabar chegando a essa conclusão. Agora, existem pessoas que não concebem, vamos dizer, a própria noção de surgimento do universo. Eles pensam apenas de origem da vida. O Dawkins é assim. Você pergunta, então, de onde surgiu o universo? Ah, foram os extraterrestres. Mas de onde vieram os extraterrestres, senão do próprio universo? Então, ele não chega a ter o um nível de abstração para entender isto, meu Deus do céu. E está discutindo aí, as pessoas levam a sério essa argumentação, falam, o que é isto? Então, podemos chegar na questão cosmológica, tá certo? Mas não diretamente. Você não... Até esta explicação que eu dei, ela, para muitas pessoas, ela ainda pode parecer apenas lógica, sem substância ontológica, por assim dizer. E tem razão de aparecer assim, porque é muito abstrata demais. Então, para chegar a uma explicação cosmológica que seja plena, cheia de conteúdo ontológico, é preciso partir de investigações particularizadas, em vez de saltar, sobre todos os problemas mais fáceis para ir logo ao mais difícil e explicar, como diziam os latinos, obscurum per obscurius, explicar uma coisa obscura por outra mais obscura ainda. Então, também você não pode esquecer que todos os argumentos, entre aspas, argumento ontológico, cosmológico, etc., teleológico, etc., não foram concebidos como argumentos. Nenhum deles. Por quê? Porque todas as pessoas que estavam fazendo isso eram crentes, eram religiosos, meu Deus do céu. Por que eles tinham que... Ah, eu vou provar que existe aquele Deus para o qual eu estou orando nesse mesmo momento. Faça um favor. Eles estavam apenas tentando dar mais inteligibilidade à sua experiência. Nada disso foi concebido como prova. Eu até tenho outro dia eu procurei e não achei. Eu coloquei no YouTube uma explicaçãozinha de 7 minutos que eu dei sobre o argumento ontológico de Santo Anselmo. Isto não é um argumento de maneira alguma. Por quê? Santo Anselmo está escrevendo para o próprio Deus, ele se dirige ao próprio Deus e fala: Tu, como é que eu vou ter que provar a existência do sujeito para o qual eu estou falando? Não faz o menor sentido. Então, foram os lógicos das gerações seguintes que, indevidamente, transformaram em argumento aquilo que para Santo Anselmo não era um argumento, era uma simples explicação de uma experiência que ele estava tendo. Não foi ele, não foi ele, porque antes já tinha isso. Santo Tomás, quando examinou, ele disse que como argumento não era válido. Se isso aí é prova, às vezes não prova nada. Orações? Sim. É o discurso de Anselmo. Então, Santo Tomás de Aquino percebeu claramente que aquela prova não era uma prova de jeito nenhum. E se perguntar para Santo Anselmo, ele diz: Não, eu não estou tentando provar nada, eu estou fazendo outra coisa completamente diferente. É uma oração que eu estou fazendo para Deus. Não é isso? Orações Anselmo, como bem lembrou aqui o Alessandro. A oração, ou o discurso de Anselmo. Então, toda esta questão da existência de Deus tem sido misturada com a questão da origem do cosmos, com a questão da teodiceia, que é a justificação de Deus. Não é isso? Então, por exemplo, as pessoas alegam isto, existe a teodiceia negativa e positiva. Negativa diz, bom, Deus é o culpado de todos os males do mundo, etc., etc., etc. Isto é usado, por incrível que pareça, como uma prova que Deus não existe. Eu digo, mas aquilo que não existe não pode fazer mal algum. Não é isso? Então o argumento é, se existisse, ele seria mal. Eu digo, quer dizer, você já está pondo em julgamento um cidadão que você não sabe se existe ou não. Não, isso não faz o menor sentido. Sobretudo, do julgamento moral dele, você não pode deduzir a existência dele, meu Deus do céu. Nem a existência, nem a inexistência. Então, tudo isso aí, se Aristóteles saísse do túmulo, ele ia ficar escandalizado. Falou: Olha, mixórdia que vocês estão fazendo com esse negócio. Não é assim que se faz, gente. Vamos botar ordem. E a ordem é o seguinte: ele diz, nós temos que ir do mais fácil para o mais difícil, não ao contrário. Então, primeiro nós temos que discutir a existência de algum Deus, ou seja, de alguma força sobre-humana, autoconsciente, capaz de moldar etapas inteiras da nossa vida para além do nosso controle, como os gregos viam Minerva, ou Marte, ou Vênus fazendo. Não é isso? Então, Júlio César se considerava descendente carnal de Vênus. Então, quer dizer que Vênus até teve filhos, segundo ele. Né? Então, algo ela fez. Se for provado que ela fez realmente esse algo, e que este algo determinou o curso das coisas até o surgimento de Júlio César, então, sem dúvida, é uma deusa. Uma deusa ou uma demônia? Pouco nós não chegamos lá ainda. Né? Não vamos meter a questão do julgamento de Deus, a questão da teodiceia, neste momento. Não é possível. Né? Então, eu vendo o debate inteiro do Hitchens e do Craig, eu vi isto é uma confusão de questões absolutamente independentes, que só tem sentido se você discutir em série. Veja, a inabilidade, no caso do Hitchens, chega ao ponto dele dizer o seguinte: se fosse provado o nascimento virginal de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso não provaria que ele é Deus, e nem que Deus foi o pai dele. Tem toda a razão, está certíssimo. Só que, no curso deste argumento, ele mudou duas vezes o sentido da palavra nascimento virginal. Ele começa a falar do nascimento virginal desta pessoa em particular, Jesus Cristo. Depois passa para um nascimento virginal genérico qualquer. E das conclusões que ele tira do exame do conceito de nascimento virginal, ele aplica à pessoa concreta do Senhor Jesus Cristo. Então, isso já é um erro monstruoso. Porque o que nós estamos discutindo não é se um nascimento virginal genérico produz um Deus. Nós não sabemos se houve outros nascimentos virginais, mas admitindo-se a possibilidade teórica, se houvesse 15, 20 ou 100, seriam todos eles deuses ou filhos de Deus. Nós estamos discutindo o nascimento virginal desta pessoa, concreta. O que é essa pessoa concreta? É a sua vida. Né? Não é o seu conceito abstrato, é a sua vida concreta. É o que é, que é a vida, lo que hacemos e lo que no pasa. O que Jesus Cristo fez e o que lhe aconteceu. Então, esta pessoa real e concreta, né, que aos 7 anos estava dando lição para os rabinos, tá certo? Depois desaparece por um tempo e volta fazendo milagre, curando leproso, papapá. Esta é. Então, nós estamos discutindo o nascimento virginal desta pessoa. E esta pessoa não pode ser compreendida fora da sua vida. Né? Então, o nascimento virginal em si não prova que ele seja filho de Deus, mas não existe nascimento virginal em si. Só existe nascimento virginal se existe de uma pessoa concreta, como qualquer nascimento. Existe nascimento em geral? Não, só tem o meu, o seu, o dele, o dele, o dele. Né? Então, o nascimento virginal desta pessoa concreta, mais do que prova o seu estatuto divino. Porque é o nascimento virginal de quem fez mais isto e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, do mesmo modo que o caso da menina que enxerga sem pupilas, de, bom, ela está viva, ela está enxergando sem pupilas até agora, isso é um escândalo. Não dá para acontecer e aconteceu. Tá certo? Isto também não aconteceu sozinho. Cara, não tinha pupila, de repente começou a enxergar. Foi assim? Não. Eles viajaram, foram lá até o Padre Pio. Né? O Padre Pio rezou, e daí aconteceu. Então você tem um encadeamento, é o que eu expliquei na aula, que é um milagre. Quer dizer, um milagre não é um fato isolado que acontece. Puf, ele tem uma história, meu Deus do céu. Ele é um fato concreto que se desenrola no tempo e no espaço. Então ele tem que ser contado assim. Assim como, por exemplo, milagre de Fátima, dança do sol, o que aconteceu? O sol começou a pular de repente? Não, foi uma data marcada e foi um monte de gente lá. Então tem que ser visto nesse conjunto concreto. Você veja, a incapacidade de conceber fato concreto, ou seja, uma espécie de abstratismo, que foge da complexidade da realidade para se apegar à aparente simplicidade de esquemas lógicos, é uma das reações mais antigas do ser humano. E ela denota o quê? Uma fuga da realidade. É o negócio do Wilhelm Wöhringer. Ele pergunta por que que as tribos indígenas, quanto mais primitivas, mais elas têm arte geométrica. E só começa a fazer o figurativo mais tarde. Né? Porque para fazer o figurativo, você precisa ter uma certa tranquilidade perante a natureza física e começar a encará-la como objeto estético. Já não apenas como ameaça o objeto de desejo. Então, quanto mais primitiva a tribo, portanto, mais desamparada, mais desarmada perante o universo físico, mais ela tende a se fechar na racionalidade aparente das formas geométricas. Do mesmo modo, a ânsia de fugir do fato concreto para algum esquema lógico que chega a uma conclusão rápida é o que? Uma autodefesa do ser humano contra uma realidade que o assusta por ser grande demais. Não é isso? Mas quando eu vejo essas coisas, eu sempre me lembro de um amigo meu que gostava de nadar em praias onde as ondas tinham 40 metros de altura. E como é que ele fazia para nadar? Ele simplesmente ficava lá e deixava que as ondas o jogassem para onde elas quisessem. Então, ele não estava tentando dominar a situação, ele simplesmente estava se adaptando a ela. Tá certo? E a função da nossa inteligência não é dominar a realidade, é se adaptar a ela e dizer a realidade. Então, aquelas famosas três palavrinhas do grego, teorem, logos e on. Quer dizer, você olhar o ser e dizê-lo. Você dizer o que você viu na realidade. É esse o negócio inteiro. Portanto, não é uma coisa para quem gosta de argumentos abstratos. Tá certo? Mas para quem tem a paixão de conhecer a realidade. Essa paixão, ela é rara. E este é o problema do ser humano. Mas para as pessoas não quer a realidade. Por exemplo, eu tenho meio século de experiência no jornalismo. Pergunta para mim quantos jornalistas eu conheci com a preocupação de apreender o que estava acontecendo e narrar com o mínimo de objetividade. Eu conheci um. No meio de milhares que eu conheci. Os outros estão todos preocupados com outra coisa. Estavam preocupados se o modo de ele escrever ia favorecer as pessoas que ele gostava e sacanear as que ele não gostava. Se ele ia parecer bonito, olha como eu escrevo bem. Ou se o chefe vai gostar. Essas eram as preocupações. Esse um que eu conheci foi o Moisés Rabinovitch. Que é um cara que nunca precisou de ninguém. Ele sempre por cima. Ele não precisava agradar ninguém. Porque tudo que ele fazia, todo mundo acabava gostando. Gostando ou não, era que nem dizia o Lio Venardi. Que te gusta ou que não te gusta. Acabava gostando de qualquer jeito. Então, eu fui o único que eu conheci que tivesse essa preocupação. Os outros não. Agora, se você procurar nas outras profissões, você fala, você pega aí, no setor historiográfico brasileiro, quantas pessoas têm esta preocupação de maneira obsessiva, constante, profunda? Não tem. Você tem a preocupação do pró e do contra. Não é isso? Você pode até chegar a um pró e contra. A paixão do pró e do contra é lícita, só que depois de você saber o que aconteceu. Senão você é pró ou contra o quê? Então, esta coisa de você saltar etapas e você chegar, vamos dizer, a julgamentos sobre coisas que você ainda nem disse, nem sabe o que são e não disse o que são. Isto é uma deficiência permanente da inteligência humana. A gente volta a cair nela de novo, de novo, de novo. Vamos dizer, esta é a grande imperfeição do ser humano. Isto é o pecado original. Não é isso? Quer dizer, o pecado original, o que é? É o egoísmo, orgulho. O que é orgulho? Você se fechar na sua mente em vez de você se abrir para a realidade que Deus criou. Então, no fundo, é tudo simples. Nós temos, vamos dizer, Bergson falava isso, ele dizia da alma fechada e a alma aberta. É um conceito fundamental que o Erich Weger usou como um dos instrumentos historiográficos básicos dele. As épocas em que predominam as almas fechadas. E aquelas em que tem a alma aberta, portanto, o que ele chama de realistas espirituais. Tá? Então, bom, é isso aí. Que horas são agora? 9, portanto, são 10 no Brasil. Bom, dá para a gente responder as perguntinhas. Tá bom? Então, daqui a pouco voltamos. Sua realidade sem a necessidade da fé. Olha, a doutrina da Igreja Católica ensina claramente que a existência de Deus não é matéria de fé, é matéria de conhecimento. Então, isso quer dizer, se você observar as discussões a esse respeito ao longo dos tempos, você vai ver que elas atendiam à necessidade de explicações correspondente à cultura local. Por que que os escolásticos se apegavam a esses argumentos genéricos, argumentos como argumento ontológico, cosmológico, etc., etc.? Por quê? A estrutura do ensinamento universitário naquela época era eminentemente constituída desse tipo de coisas. Era baseada em textos, na análise dos textos e na argumentação lógica para o encontro. Porque nós tínhamos uma argumentação lógica que fechou, para eles aquilo era suficiente. Hoje, depois de todos esses séculos, que apareceu a ciência experimental, a ciência da história, etc., é claro que esses argumentos não bastam. Né? Você precisa desenvolver muito mais. Tá certo? Então, eu mesmo sou, por isso, um crítico do uso atual desses argumentos. Eles podiam convencer o estudante, vamos dizer, da Universidade de Paris, da Universidade de Bolonha, porque a argumentação lógica para eles era tudo. Você vê, a história da lógica começa assim: Platão lança ali os fundamentos, Aristóteles desenvolve, cria o edifício inteiro da ciência, depois passam-se 16 séculos antes de dar o próximo passo. E o próximo passo é dado pelos escolásticos, tá? Aperfeiçoar a técnica lógica de maneira monstruosa. Tá certo? Então, evidentemente, eles estavam embevecidos com o instrumento recém-descoberto e acreditavam que lógica podia resolver tudo. Tá certo? Então, para eles, aqueles argumentos eram mais do que suficientes para matar a questão. Então, como se tratava de provas lógicas, então já basta para exemplificar o que eu estou dizendo, que, segundo a Igreja, a existência de Deus não é matéria de fé. O que é matéria de fé? Por exemplo, a Trindade. É? Trindade é matéria de fé. A redenção, o juízo final, isso é matéria de fé. Isso é uma coisa que você não está vendo, você não pode provar. Por exemplo, como é que eu posso provar que vai acontecer o juízo final? Eu não posso, eu tenho que acreditar. Eu acredito porque foi Jesus Cristo que disse. E o que é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. Isto também é matéria de fé. Hã? Porém, quer dizer, por ser matéria de fé, quer dizer que não pode ser provado? Claro que pode. Tem muita coisa que é matéria de fé e pode ser provada. Hã? Então, ou seja, ela pode ser provada, mas você não tem, vamos dizer, a espécie de obrigatoriedade universal. Por quê? Porque a prova é difícil, é condicional. Tá certo? E, sobretudo, vamos dizer, os métodos para a obtenção dessa prova, eu posso dizer que não existiam até agora. Eu acho que tudo isso tem que ser transferido para a esfera científica, sair da pura discussão filosófica, da pura discussão lógica, e entrar na esfera científica, como faz, por exemplo, o Dr. Ricardo Castagnon. Hã? Por exemplo, se você pega uma hóstia e a examina e vê que a hóstia tem sangue. Aquele sangue não coagula jamais, ele continua, e não morre, ele continua vivo, cheio de células vivas. E ele tem ali todas as marcas, vamos dizer, de um sofrimento cardíaco enorme, de uma pessoa torturada. Né? Eu digo assim, onde aconteceu isso? Foi num pão qualquer que você pegou na padaria do português? Não, foi numa hóstia consagrada. Então, este encadeamento, consagração da hóstia, o exame laboratorial e as suas conclusões, tudo isso está encadeado, é uma sucessão de acontecimentos, do qual um não acontece sem o outro. Né? Então, este conjunto é mais do que suficiente para provar que existe uma força divina atuando nesta hóstia, porque atua exatamente da maneira como Jesus Cristo disse que ia atuar. Né? Como é que Jesus Cristo sabia disso? Não é humanamente possível saber disso. É? Outra coisa, se você parar para pensar, bom, a hóstia, se está provado que uma hóstia, ou duas hóstias, ou três, na verdade são milhares, é realmente o sangue de Cristo, então é pergunta, quanto sangue tem nesse corpo de Cristo? É? Quanto sangue de Cristo a humanidade já bebeu? Não acaba mais o sangue de Cristo, é? Já esvaziou? Não, não esvazia nunca. Então, sangue infinito. O que é o sangue? É a própria vida. Aí você está vendo isso acontecer. Assim como você está vendo sangue sair da mão do Padre Pio anos e anos e anos e anos a fio, sem que ele morra. O sangue do corpo dele já acabou 10, 100 vezes, né? Então, é por aí que nós temos que descobrir. Só que, vamos dizer, se você pensar no tempo de São Tomás de Aquino, você tinha os instrumentos laboratoriais para fazer uma análise desta? Né? Hoje, pelo exame do sangue, você vê até o estado do órgão do qual foi retirado. Assistam os vídeos do Dr. Castanhon. Eu digo, é por aí que nós temos que estudar. Né? Então, agora, isso aí prova que Jesus Cristo criou o mundo? Eu falo, não. Prova apenas que ele é Deus. Não no sentido total da religião, no sentido greco-romano. Ele é sobre-humano. E se você reconhece que tem um sobre-humano, acabou seu materialismo. Disse uma força não material, sobre-humana, que interfere no universo material, acabou. Agora, se você não entende nem os deuses greco-romanos, você vai querer entender o Deus cristão, que é o Deus desconhecido. Larga de ser pretensioso, larga de se fazer de superior ao greco-romano. Ah, desacreditar em vários deuses, nós sabemos que isso é besteira, que só tem um. Para com isso, porra. Isso é coisa. Quer dizer, você é o que eu chamo cronocentrismo. Você achar que a sua época é o topo da evolução humana. Não é, meu filho. Como dizia Leopold von Ranke, todas as épocas são iguais perante Deus. Portanto, você encontra conhecimentos profundos e valiosos em todas as épocas. E a sanidade humana, a inteligência humana é a mesma, né? Então, isto quer dizer que a concepção politeísta greco-romana era perfeitamente adequada aos dados disponíveis. Aos dados disponíveis para os greco-romanos, não para os judeus. Os judeus tinham toda uma experiência histórica, ancestral, transmitida de geração em geração, de modo que eles podiam acompanhar, vamos dizer, as sinuosidades da sua relação com Deus, conforme eles cumprissem a missão, como no caso do profeta Jonas, você, Deus te dá uma missão, você cumpre, tudo bem, você não cumpre, você está lascado. Né? Então, isso quer dizer que a história dos judeus tinha essa lógica interna, que a do greco-romano não tinha. Você vê, se você excluir os judeus, você só tem um povo no mundo que tem um registro escrito de geração por geração, que são os chineses. Mas o que os chineses registraram? Só os dados oficiais, as coisas da corte, etc., etc. Então, que tinha uma história vivente de pessoas comuns daquela comunidade, de gerações, só os judeus tinham. Portanto, só os judeus estavam em condição de apreender, vamos dizer, uma conexão, vamos dizer, ontológica mais duradoura, tá certo? E mais, como é, unitária do que a do politeísmo grego. Então, acho que respondi essa primeira pergunta. Érico pergunta: o senhor entende que a leitura de bons necrológicos e biografias ajuda na escrita do seu próprio? Bom, ela ajuda você a desenvolver a noção de uma figura da vida humana, a figura da biografia, da continuidade. Sem muita cultura literária, você não pega isso, a não ser que você tenha, vamos dizer, um dom inato. Pode ter pessoa que nasceu com isso, né? Eu mesmo acho que eu tenho a pretensão de que eu nasci com isso, porque eu desde pequenininho tinha esta coisa de ver na vida das pessoas o que elas fazem hoje, o que acontece amanhã. E eu ficava muito impressionado, né, de ver como as pessoas repetiam os erros. Né? Se eu tinha uma vizinha que tinha dois filhos, um era louco, outro era bêbado. E eles viviam brigando. E aqui a coisa acontecia de novo, todo mês, todo mês, todo mês. E ela chegava em casa, só tinha um telefone na rua, que era o nosso. E ela chegava toda esbaforida e falava: Dona Anice, tu telefonar pro psicopata. E eu e meu irmão iam rir no fundo do quintal. Eu não sabia se ria ou se chorava. Então, eu vi aquela história se repetindo, aquela desgraça. Eu falei: quando que eles vão pegar? Tem uma conexão aí que precisa dar um jeito nisso aí, tem que ou separar os dois, fazer alguma coisa, mas. Né? Quer dizer, eu tinha aqui 8, 9 anos, eu já ficava pensando como é que podia resolver essa situação. Eu falei: bom, mas se eu souber como resolver, não vai adiantar nada, porque ela não vai fazer. Esta é uma experiência que se repete até hoje. Eu vejo uma conexão clara de causa e efeito que está se desenvolvendo na minha frente. Eu digo, olha, se continuar assim, vai dar aquilo. Famoso, aquilo deu nisso. Né? Eu aviso as pessoas, elas não fazem nada, a coisa acontece. Né? Então, E eu sempre me interessei muito, a coisa que mais me interessava assim, era a vida das pessoas. Por que que elas sofrem? Por que que as coisas dão errado? Né? Eu vi muito sofrimento quando era criança. Meu sofrimento, eu vi o sofrimento físico. Mas moralmente eu não tinha sofrimento algum. Eu era até uma pessoa feliz, todo mundo me tratava bem. Né? Você achava todo Natal era o último, então eles me enchiam de presente, todo mundo gostava de mim. É, ninguém me dava bronca. Foi uma infância lesada, mas feliz no fim das contas. Mas o sofrimento humano, a partir dos 7, 8 anos, quando eu comecei a andar, a olhar o mundo, assim, era uma coisa que me impressionava demais, demais, demais. Né? Então, na nossa rua, tinha, o homem mais culto da rua era um professor, já velho, preto. Né? Era o único homem de cultura real que tinha ali. E as molecadas, ou por ele ser preto, ou por ser velho, viviam gozando da cara dele. Eu falei, às vezes não entende, não. Esse cara vale muito mais do que eles. Por que eles estão fazendo isso? É? Mas é evidente que eu não podia interferir, senão ia levar um cacete. Né? Tinha uma outra senhora que era uma macumbeira, que morava quatro casas adiante. E ela devia ter sido muito bonita na juventude. Né? Mas já estava embagulhada, já era uma mocréia. Ela ficava ali na janela tentando encantar os homens e olhando, falando. É inútil, não vai dar nada isso aí. E eu ficava com dó das pessoas. Às vezes tinha vontade de chorar, você está entendendo? Eu tinha uma professora de música que era uma louquinha, coitada. Era louca mesmo, né? E todo mundo gozava da cara dela, todo mundo aproveitava a aula dela para fazer lição de matemática. Eu ficava morrendo de dó da professora. Falava, coitadinha, então todo mundo fazendo ela de trouxa e ela nem sabe, é? Né? Tinha um outro professor, que era um professor de matemática, ele era bom professor de matemática, ele era assistente do Benedito Castrucci, que era o maior matemático brasileiro vivo, quer dizer, ele não era um qualquer. Mas ele não tinha didática, não, ele era bom matemático, mas era um péssimo professor. Então, na aula dele, ficava todo mundo jogando papelzinho, jogando giz, fazendo piada do cara. Né? E eu falava, quando que ele vai aprender? Quando ele vai botar ordem nessa porcaria dessa classe? Né? Tudo isso eu olhava aí. Ficava. Às vezes eu tinha um jornalzinho mural, eu fazia análises sociológicas do que estava acontecendo com 14 anos. Né? E às vezes as explicações eram verdadeiras. Então, tentar entender a lógica da vida humana, isso foi a grande paixão da minha vida. E eu acho que eu nasci com isso, porque foi antes de eu estudar qualquer coisa. Né? Mas, em geral, as pessoas não nascem com isso, elas nascem com outras vocações, com outras capacidades. E essa você vai ter que desenvolver artificialmente através do quê? Da exposição a modelos, a pessoas que se aprofundaram nisso, né? E que também observaram a vida humana durante longo tempo. Você lê, por exemplo, os Buddenbrook, do Thomas Mann, que atravessa várias gerações, e você vai vendo a lógica interna da vida de uma família que escapa à percepção delas mesmas, né? A famosa trilogia do Jacob Wasserman. O processo Mauritius, Edsel Andergast e a última existência de Joseph Kerkhoven. Você também vai vendo, né, o Jacob Wasserman, mas você parece que está vendo, vamos dizer, a história se movendo e arrastando as pessoas, né? É um negócio muito impressionante. Então, o que que é essa história? Já é, no sentido greco-romano, é uma deusa. É uma força sobre-humana que tem uma lógica interna. E que está te empurrando para cá ou para lá. Não é um conjunto de. Max Weber dizia, a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. Mas, em outros casos, você tem pessoas que percebem que tem um algo mais atrás disso. Werner Sombart, o grande economista, né, ele no livro dele sobre o socialismo alemão, era o começo do governo nazista e ele estava um pouco entusiasmado com a economia que ia resolver. Depois ele ficou, evidentemente ficou contra, mas naquela vida tinha umas ilusões, um pouco de ilusões do socialismo, não muitas, mas tinha. Ele diz que a história moderna não dá para você explicar, se você não acredita no diabo, não dá para explicar. Né? Eu lembro Norman Mailer, ele dizia, proponho que se aceite a existência do diabo como uma hipótese científica. E eu acho que isto tem futuro. Né? Vamos lá. Israel Krauko Machado. Iniciei o curso de psicologia 2 semanas. Assistindo às suas aulas, me coloca a pergunta: o que é psicologia? Por ver o senhor dizendo o que é filosofia e demonstrando como há tanta gente achando que faz filosofia, quando na verdade faz outra coisa completamente diferente. É verdade. Nesse curto período do curso de psicologia, vejo que me parece que ninguém sabe ao certo dizer o que ela é. Este é o grande problema. Você não tem como você dizer o que é psicologia se você não sabe o que é psique. E os psicólogos, eles tanto ignoram o que é psique, que tem, desde o psicólogo que diz que tudo é psique, como Jung, por exemplo, todos os fenômenos são psíquicos, até o Skinner que diz que não existe psique nenhuma e que é tudo outra coisa. Eu tenho, mas que raio de ciência é essa, que o objeto dela ou é tudo ou é nada? Tá certo? Então, se você puder encontrar uma apostila minha que se chama O que é Psique, eu fiz isto no intuito de resolver esta pergunta. Eu, infelizmente, nunca desenvolvi isso, não houve, nunca desenvolvi por escrito, nas aulas desenvolvi bastante. Tá certo? Então, vamos dizer, esse é o maior problema da minha vida: falar é mais rápido do que escrever. Então, quando não dá tempo de escrever, eu pelo menos eu digo aqui, fica registrado de algum modo. Se der tempo de transformar em escrito mais tarde, ótimo. Se não der, fica, pois, né? Depois de eu bater as botas, alguém cuida disso. Como muitas vezes cuidar, por exemplo, Edmund Husserl tem muitos livros dele que são aulas transcritas e corrigidas por alunos. Né? Hegel, as famosas lições sobre a história da filosofia universal. É tudo escrito por aluno, depois, partindo, na época que tinha gravação, a nota que eles tomavam na hora. Então, quer dizer, eu já estou na pista dessa coisa há muito tempo. Se você entendeu aquela definição da psique, que está na apostila, o que é psique, eu acho que isso está no, em, tá em algum lugar, deve estar no próprio site do seminário, deve estar, né? Ou então no meu site, olavodecarvalho.org. Se não estiver, depois você me avisa e nós vamos ver o que podemos fazer. Tá? Uma vez que você tem o que é psique, a definição da psicologia fica fácil. Anthony Exel Catone. Fazendo o necrológio, percebo que quero incorporar em mim certas qualidades, mas não consigo encontrar aspirações, coisas concretas para fazer que unifiquem essas qualidades e lhes deem mais vida. Eu até encontro umas coisas, mas são antagônicas entre si, eu não sei quais escolher. Eu li uma aula sua sobre o filme Aurora, achei a aula e o filme incríveis, e vi que você falou sobre os romances de formação, Bildungsroman. Você acha que a leitura desse tipo de romance pode me ajudar? Sim, pode, pode, pode. Sobretudo, vamos dizer, os do próprio Goethe, né? Os anos de formação de Wilhelm Meister e os livros absolutamente, romances absolutamente encantadores do Hermann Hesse, como Demian, Siddhartha, O Jogo das Contas de Vida, todos esses são Bildungsroman. Quer dizer, a história da formação de uma alma, a história de uma educação. Né? Os do Jacob Wasserman também são, né? É um gênero tipicamente alemão, o que não quer dizer que nunca ninguém tenha praticado fora. Agora, essa dificuldade que você está tendo é sinal de que você está entendendo o exercício. Ou seja, eu quero ter certas qualidades, mas que atividades concretas traduziriam essas qualidades na vida real? Bom, esse é o grande problema. O que é isso? É a reabsorção da circunstância, como diz Ortega y Gasset, né? Felipe Rizzo, ótima aula, obrigado. Depois que comecei a ler mais literatura, enquanto leio como o escritor descreve um personagem, começo imediatamente a imaginar como eu teria descrito, como eu seria descrito por um escritor e começo a tentar me descrever. É isto, é isto. É? Então você tem ali, tem um baita do escritor, tá certo? Com muito conhecimento, muita imaginação, muita capacidade narrativa, contando a sua vida depois que você morreu. É este o negócio. E este romance da sua vida é o que você tentará realizar ao longo da sua existência, porque se você não realizar isso, você não vai realizar mais nada. Né? Aquilo que você não consegue nem imaginar, consegue muito menos fazer. Então, quer dizer, a maior parte das pessoas não tem a noção de uma unidade biográfica da sua existência porque não tem a noção de um objetivo de vida e de um plano de vida. Os objetivos que ela formou são apenas materiais e desligados. Vamos dizer, de valores que têm uma verdadeira força motivante. Pô, sujeito dizer, eu quero ganhar dinheiro. Fala, bom, quem não quer? Mas isso é muito abstrato, meu Deus do céu. Você quer ganhar dinheiro fazendo o quê? Como é que você vai ganhar o raio do dinheiro? Né? Então, Se você for ganhar dinheiro vendendo dinheiro, então você é um financista. E esta vocação é bastante rara. Tem muito mais gente fazendo aí curso de MBA do que pessoas vocacionadas para isso, né? Quando o sujeito tem vocação mesmo, você já começa a ver ele produzir dinheiro desde o primeiro dia. Essa vocação é muito rara, mas existe. Tadeu Batista. Sou aluno novo e estou gostando muito das aulas. Obrigado. Estou estudando filosofia agora e tenho pouca experiência nesses assuntos. Tenho uma dúvida. Eu gostaria que vocês comentassem a diferença entre o empirismo e o conhecimento por intuição. Viu? Bom, então, conhecimento por intuição é uma coisa que todo mundo reconhece que existe. A intuição, no sentido filosófico, que é diferente do sentido vulgar, usual, é o conhecimento imediato de algo que está presente, né? Por exemplo, você tem a intuição do seu próprio corpo, onde você está. Você tem a intuição do lugar onde você está. Os objetos aqui, por exemplo, eu não preciso de um intermediário para eu perceber a existência desse copo ou deste isqueiro. Por quê? Porque eles próprios estão se apresentando a mim de maneira imediata. Eu não estou, os estou conhecendo através de um signo, ou de um indicador qualquer, ou de uma referência. Não, eles estão presentes. Então, isto é o intuitivo, diferentemente do conhecimento racional, que é o conhecimento por meio de um raciocínio, uma conclusão que você chega, por exemplo. Então, por exemplo, você vai ver que no debate do Hitchens com o Craig, nada do que eles estão falando ali é intuitivo, é tudo através de uma esquematização racional que vai chegar a certas conclusões ou não vai chegar. Tá certo? Agora, empirismo é a ideia de que todo e qualquer conhecimento se baseia na experiência e, portanto, vamos dizer, todo conhecimento tem que ter uma base intuitiva. O que, na verdade, não é possível. Porque sem a estrutura racional não dá para você usar nem o empirismo, nem a experiência. Quer dizer, existe um aspecto, vamos dizer, racional construtivo, que é a lógica, a matemática, etc., que você não tem como escapar disso. Tá certo? Então, todo e qualquer conhecimento, ele articula intuição e razão. Todos. É sempre assim. O empirista, tanto quanto o racionalista. O racionalista não deixa de usar a experiência e o empirista não deixa de usar a razão. Eduardo Lattes. Então, qual é a dúvida dos papas desde a aparição de Nossa Senhora em Fátima para fazer a consagração da Rússia? Por que ninguém faz? Mas esta é a grande pergunta. O que esse pessoal está fazendo? Como disse, esse é o serviço deles, meu Deus do céu. Nossa Senhora mandou fazer, já deviam ter feito. Eu não sei responder isso aí. Mas não é que eles não fizeram a consagração. Eles tinham uma data terminal para revelar o terceiro segredo, 1960, e o João XXIII escondeu, e os outros continuaram escondendo também. Então até hoje não sabemos o que é o terceiro segredo. Quer dizer, eu acho que eles não estão fazendo o serviço, né? E por causa disto, não é o Concílio Vaticano II, não é só o Concílio, não. Então, não adianta você culpar o Concílio, vamos dizer, de ações que já haviam sido empreendidas antes e continuaram depois. O Concílio é um símbolo unificador disso, mas ele não é, vamos dizer, o fator concreto causante, né? O que causa as coisas não é um documento oficial, é a ação humana por trás dele, né? Então, a situação da igreja se deteriorou muito, né, até chegar a esse Papa aí, que é um vexame vivo. Entendeu? Como é que chegamos a isso? Falou, olha, eu não sei, mas eu acho que você não ter obedecido, atendido ao pedido de Nossa Senhora, eu acho que é uma das causas, porque se Nossa Senhora retira um pouquinho, um tiquinho do suporte dela, porque agora não está te ajudando, por quê? Porque ela foi lá no fundo chorar, né? Você está lascado, meu filho. Isso é assim mesmo. Então, por exemplo, você acompanhar, vamos dizer, a evolução da história da igreja desde o mistério de Fátima até agora, é você ver em ação uma unidade divina por trás dos acontecimentos. Tem pessoa que não capta isso, para elas é tudo um conjunto de felizes ou infelizes coincidências. Mas se as pessoas são assim, até com a sua própria vida, se elas não captam a unidade da sua própria vida, como é que vai captar a unidade de uma intencionalidade divina por trás do que acontece. Eles, mais do que nós, são obrigados a obedecer a Santa Virgem ou não? Ela também não é uma deusa, no sentido greco-romano, sim. Não é isso? Eu até, o meu professor de artes marciais, o Michel Weber, que era muito chegado ao negócio budista, ele dizia que Nossa Senhora era a mesma deusa budista Kuan Yin, que é a deusa da misericórdia. Eu digo, sob certo aspecto, sim. Tá certo? Então, está inserindo Nossa Senhora dentro de um panteão monoteísta. Eu digo, bom, vai haver pontos de concordância e discordância, como a teoria dos conjuntos, você tem uma interseção ali, uma intersecção, né? Não uma identidade completa, mas tem uma intersecção. Então, eu acho que essas comparações, essas analogias são inteiramente válidas, se você entender que nenhuma analogia é uma identidade. Né? Qual a sua opinião sobre o livro The Anthropic Cosmological Principle, de Tipler e Barrow? Eu não li esse livro, mas eu li outro livro do Frank Tipler, que é The Physics of Christianity. Eu acho um livro da mais alta importância. Né? Eu não tenho a condição de eu mesmo verificar todos os detalhes da demonstração que ele dá, porque a matemática dele transcende os meus recursos matemáticos. Mas, se você pular esses pedaços, ou você pedir para um matemático ajudar, você vai ver que o Frank Tipler está falando ali é muito sério. Né? Celso Nicoli. A passagem do concreto para o abstrato é a operação mental chamada abstração, que deve depois fazer a operação inversa, denominada concreção, que é a passagem do abstrato para o concreto, como ensina bem o Mário Ferreira dos Santos, ele é muito claro a esse respeito. Nesse retorno para o concreto, nunca voltamos ao ponto de partida, porque é sempre perda de informações durante a abstração. Como resolver os problemas, também não sei, porque aí depende, cada caso é um caso. Mas uma das maneiras mais fáceis de você realizar a concreção é você buscar exemplos concretos. De preferência, exemplo concreto tirado da realidade e não da sua pura imaginação. Mas quando você consegue o exemplo concreto, você vê que não existe exemplo perfeito, tá certo? De nenhum conceito abstrato, de uma regra abstrata. Isto mostra que entre o concreto e o abstrato existe sempre uma tensão. Por quê? Porque o concreto é o que existe na realidade. É o universo real, com toda a sua densidade, a sua continuidade, etc, etc, etc. E o abstrato é uma coisa que nós criamos do nosso pensamento, de acordo com regras universalmente válidas, sem dúvida. Tá certo? Mas são apenas o abstrato são apenas pensamentos. O abstrato só existe abstrativamente, quer dizer, porque você abstraiu. Agora, aquilo que você abstraiu está na realidade, mas não está exatamente como você o abstraiu. Nunca está exatamente. Então, quando Aristóteles diz que você apreende a forma inteligível, tá certo? Quando você vê um gato, aqui um gato concreto se mexendo, miando, tomando leite, etc, etc. Dali você apreende a forma inteligível do gato, que não corresponde à sua figura física. E você a expressa através de um conceito de gato. Eu digo muito bem, a forma inteligível está no gato e está no seu conceito abstrato, mas não está da mesma maneira. Em você ele está apenas como um pensamento, e no gato está como a estrutura interna dele. Então, a diferente modalidade, essa tensão que você está falando, é a diferente modalidade de existência daquilo que é apreendido na realidade concreta, no abstrato. Então, não é para resolver este problema, é para conviver com essa tensão e deixar que ela corrija os passos do seu raciocínio. Diego Regiano, o senhor acredita ser possível algo como a ciência dos milagres, ou a milagrologia, por exemplo? Ou isso teria de ser importante? Acredito com todas as minhas forças. E acredito que isto é o futuro. Isso é o caminho do futuro. É o doutor Ricardo Castanhon. Tá entendendo? Peremptoriamente, a questão religiosa não é a questão filosófica, é a questão científica. Claro que você tem que fazer um trabalho filosófico de modelagem dos conceitos, exame crítico das teorias, etc. Tudo isso tem também. Mas isso tem que se integrar num assunto, numa pesquisa cujo resultado final é de ordem científica. Então, eu, por exemplo, a existência de Deus pode ser objeto de demonstração científica, mas você não pode provar que Deus criou o mundo. aí vira uma dedução científica, mas você não pode tirar uma dedução científica se Deus criou o mundo ou não, se você ainda não sabe se Deus existe ou não, meu Deus do céu. E você não pode saber se Deus, algum Deus existe ou não. Estou entendendo como tudo isso é um imenso salto, que é tentando resolver o mais fácil pelo mais difícil. Então, primeiro tem que saber, existe algum Deus? Segundo, esse aqui que diz que é filho de Deus, ele é mesmo? Ele é o Deus mesmo? Terceiro, qual é a diferença entre ele e os outros? Tudo isso pode ser averiguado cientificamente, em parte mediante processos experimentais, laboratoriais, em parte no processo histórico, testemunhal, etc, etc. Portanto, esta ciência não apenas ela pode existir, mas ela tem de existir e ela já está começando a existir, como prova os vídeos do Ricardo Castanhon, as aulas da doutora Ellen de Cruz e tantos outros. Bom, eu acho que por hoje vamos. Aqui tem uma pergunta mais fácil, que eu não preciso pensar muito. Quando o senhor começou a dar aula de filosofia? Eu acho que foi a partir de. Na verdade, foi os anos 80. Não é isso? Eu só acredito que o Padre Stanislau, lá dos anos, influenciou muito. Ele me deu um exemplo do que é um professor de filosofia. Porque ele pegava um problema filosófico, formulado em termos suficientemente universais, e depois ele ia vendo como todas as escolas filosóficas em sucessão foram analisando esse problema, modificando, aperfeiçoando, etc. Até chegar no final, ele diz, bom, agora eu vou dar o exame que eu faço dessa situação, baseado no que ele tinha aprendido com os mestres dele, sobretudo Edmund Husserl. Mínimo isso, quer dizer, ele tem que absorver esses vários enfoques, não apenas como dados históricos, mas como técnicas viventes atuais que ele pode aplicar. Nem todas podem, evidentemente. Algumas, quando você tenta aplicar, não dão nada. Mas outras dão. Bom, então é isso aí. Tá? Então, até a semana que vem. Ah, não esqueçam, vai haver em breve o curso Guerra Cultural, História e Estratégia. Eu devo colocar o programa desse curso em circulação nos próximos dias. E os alunos que fizeram o primeiro curso, o curso de Política e Cultura no Brasil, terão um desconto de 25% na matrícula desse curso. Tá bom? Então, até lá. Muito obrigado.